Everybody's like, whoa. Everybody's like, whoa. Everybody's like, whoa. Everybody's like, whoa. Holla back, your boy. Resta, y ustedes son números en rojos, negativos.